O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que, que a gente tá esperando? É hora da ação! Hora de voar! Dragão Thor! Mastodonte! Heterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda! Boa noite, senhores, ou boa tarde, ou bom dia. Está começando mais um MorphCast. Eu sou o número 8. Eu sou o Isaac Carvalho, serei seu apresentador desse momento. Temos conosco hoje Breno Alves. Opa, e aí, galera, beleza? O Jovem Sávio. E aí, tudo bem? Anissa. Oi, oi, gente. E o dono dessa jossa de canal, o João. Queria estar vendo o Demolidor. Eu tenho que ver também, mas vamos seguir. No programa de hoje, vamos falar sobre Forms. Sobre Rangers Extras e falaremos também sobre as músicas de abertura, pacote completo, música, os efeitos, enfim. Vocês podiam, por favor, dizer onde consegue essa lycra? Isso não é lycra! Esse material é uma nanofibra autogestora! Vamos começar sobre os uniformes. Breno, seu top 10 de uniforme, garoto? Cara, o número pra mim é o de Super Mega Force, uniforme lindo pra caramba. Número 2, SPD. E número 3, Força do Tempo. Belas escolhas. Sabe? O meu top 3, no caso, seria o primeiro, mano, que eu mais gosto, é Mighty Morph. Uniforme feio do caralho. Mas eu gosto deles. Não, cara, tudo bem que você gosta, mas puta que uniforme. É um bando de losango, cara. Os segundos uniformes que eu acho bonitos também são os da Força Animal. A série pode não ser uma grande coisa, mas os uniformes são bonitos. Cara, eu gosto muito dos uniformes de Força Animal e tal, mas aquela merda, daquela faixinha de Miss ali, é de cagar. E o terceiro, que é um uniforme que eu gosto bastante também, é de Power Rangers in Space. Só eu acho uniformes in Space uma bosta sem tamanho. Eu acho legal. Eu acho utilizável. Space é minha temporada favorita, eu acho que ninguém tinha notado isso. Mas ninguém sabe que seu Ranger favorito é o Andros, esse tipo de coisa assim, ninguém sabe mesmo. Eu quero o Cole, o Ranger favorito dele. Porra? Eu jurava que era o Cole, ou o Max, nunca desista. É, nossa senhora. Não, ai. Cara, aquele uniforme do Pange no espaço é muito ruim. O do Turbo é pior. Não, o do Turbo é uma merda, mas o do espaço é muito feio. Sim, e de Alien Ranger também. O de Alien Ranger não é feio, ele só é simples demais. Simples demais, simples demais. É, outro uniforme bacana aqui, eu acho bacana, é o... Não, você não vai citar, você não vai citar, você não vai citar, porque tem mais duas pessoas pra falar, três, mas você vai relaxar e aguardar no seu lugar. O meu uniforme favorito, que é realmente mais bonito, na minha opinião, é o de Mega Force. Eu acho a concepção do uniforme Mega Force fantástico, mesmo parecendo coletinho. Eu acho do caralho, principalmente os capacetes. Mega Force ou Super Mega Force? Mega Force. Mega Force. O Super Mega Force eu acho muito whatever, cara. Eu acho extremamente foda-se. Pô, eu acho até na moralzinho do... Ah, sei lá, cara, eu acho muito foda-se. O outro que eu realmente gosto pra caralho é o de Zell. Apesar de eu achar aquela uniforme com boca, eu acho meio estranho. Todos os capacetes de Zell eu acho ruins. Mas o uniforme... O capacete de Zell é muito feio, velho. O capacete dourado é bacana, mas o resto... E mesmo assim, não é lá muito bacana também não, cara. Pô, o cara tem um candi na cara, velho. O lance da boca, com a mesma cor do capacete, é horrível. Tá esquisito mesmo. Esquisito. Parece que o capacete tá fazendo biquinho, velho. Eu não sei. É, todas as caras é biquinho, tá vendo? Eu acho extremamente bizarro. Mas eu acho o uniforme de Zell em si muito bacana. Inclusive, um dia eu vou fazer uma blusa de frio do Zell pra mim, cara. Pô, eu queria aquele casaco do Mind Morphin que eu acho muito da hora. Pô, eu achei no Anime Friends que não tava caro não, cara, 80 conto. Pô, pagava, tranquilo. Pô, já paguei 80 conto em coisa muito pior. Então, e o uniforme do Fúria das Selvas, que apesar de ser, os capacetes serem feios, eu gosto do design do uniforme em si. Ele não é feio, ele é diferente, o uniforme do todo. Não, os capacetes são feios. Power Rangers lights being rescued. Power Rangers lights being rescued. Power Rangers lights. como eu gosto de cavaleirismo, então eu vou falar primeiro. É, as minhas opções, eu gosto muito do uniforme de Midstorm, que é um dos meus favoritos. Não sei, mas acho aquela parada meio, pelo menos o, dos três principais, eu acho bem legal. Cara, eu gosto do uniforme do verde, cara. Eu gosto muito do uniforme, dos três primários, e também gosto dos uniformes de Midstorm, que eu acho que são muito bem elaborados. Eu gosto do Hunter e Blake, velho. Resposta também. O uniforme de samurai eu acho legal, porque eu acho que todo uniforme que tem uma base pra todos, só muda a cor, tipo, pega do samurai. A calça é preta e de resto é da cor do indivíduo. E falta um que eu tô pensando ainda, porque eu não sei qual que não foi citado. Manda ele a puta que eu pariu! Turbo, vou citar Turbo. Vou citar Turbo porque é uma série que eu gosto. Eu acho da hora o uniforme. Eu não acho muito ruim não, cara, levando em consideração que o tema é corrida e tal. Isso. Eu nem acho tão ruim assim. Coisa que me irrita na série toda, além da história ser cagada no final, é a mãozinha do Zord. Mas a gente já citou em outro podcast. Pensei que você ia falar que era o Justin. Não, o Justin ele não era pra existir. Mesmo assim, mas entre ele e o Rock, prefiro o Justin. Apesar de não gostar muito da temporada em si, o uniforme do Lost Galaxy eu gosto bastante. Só eu tinha a impressão que o uniforme do Lost Galaxy era tipo boquinhas. Aham, eu também acho isso. Até hoje, na verdade. Não, cara, não pode ser dente. Cara, porque se for dente é muito ridículo. Mas parece, não é? Então, não, o Isaac afirmou aqui. O homem de afirmações aqui, parceiro. Tá certo ou errado, eu afirmo mesmo, olha. Agora, uma coisa é estranha no Lost Galaxy, os capacetes são horríveis. Nada é pior do que o capacete da Rosa de Lost Galaxy, velho. Assim, por exemplo, ó, no Mighty Morphin a gente tem o uniforme do Ranger verde, que seria basicamente o padrão dos outros, mas o do Ranger branco, como no Sentai original ele não pertence a essa temporada, considero ele um uniforme diferente? Eu considero que sim. Pode crer, pode crer. Tá, agora cala a boca e deixa eu terminar de falar a porra dos meus. Eu gosto de Dino Thunder, por motivos óbvios. E eu vou citar também, apesar de eu odiar a temporada, o uniforme do Lightspeed Rescue. Só porque o uniforme do vermelho lembra a Umbrella Corporation. Não citando de Força Mística, tá ótimo. Nossa, eu não lembrava dessa temporada. Por que na vinheta do Jungle Fury, na hora que tá terminando lá, que vai aparecer o narrador falando Power Rangers da Silva, o bicho que pula e morde o logo é o do azul e não do vermelho, boa que teoricamente pergunta. É o principal? Boa pergunta, cara. Mas assim, você não acha que eles fizeram isso pra agradar as outras camadas sociais que acham que o azul também devia ter seu lugar especial na série? Tipo quem? Os Smurfs? É, pode crer. Sei lá, vai que o Billy entrou com o processo e gerar seu serviço. Tá bom, então coisa. É aquele Smurf gay que existe no desenho original. Então, o Billy. Não, o Smurf gay, não o Ranger gay. Ah, tá. Falando bom, nisso, Feilon, um beijo no seu coração. Então, segundo, é o da melhor temporada, o Ranger do Espaço. Aquela música que quando eu toco, eu acho que muita gente. Todo mundo ia assinar mesmo, durmo, valeu? Eu durmo no assim. Quando ele tá no set. Sério. Aí eu durmo, aí na hora que aparece o astronema, eu acordo. E, pra finalizar. A DJ Nage, que a música é ótima. E é um Google Power Rangers que saiu um pouco da rotina que tava sendo, né? E pra mim é uma das melhores. Cara, a música do Dino Charger é muito boa, cara. A abertura em si é foda, cara. Dino Charger inteiro é bom. Calma, jovem. Vamos relaxar. Até agora tá muito bom. Os um episódio que eu vi tava quer dizer, bom. Os quatro episódios que eu vi estavam muito bons. We both fight to serve. Eu. Vai lá, tenta você agora dessa vez. Time Force. Time Force. Time Force! Pô, essa do, da Força do Tempo eu acho ela bacana, porque ela dá bem. Ela é até um clima de música militar, com ficção, cara. Eu acho ela muito foda. Eu só acho o cantor uma merda. É ruim mesmo, mas Mary Morphe, eu adoro o clássico. Aonde tudo começou. Eu enjoei dessa música. Eu também enjoei, mas tipo, direto, ela era meu toque de chamada no celular. E Dino Thunder, pra terminar. Eu acho que estou com. Eu citei três, porque eu comecei com Time Force, fui pra Mighty Morphin e agora eu citei o Dino Thunder. Da onde que 3 é 4, tá? Vanessa, aqui porque no Rio de Janeiro 3 é mais que 4. Vanessa, mas agora vem uma pergunta muito importante. A versão do Dino Trovão é em inglês ou em português? Inglês. Ah. Inglês. A versão em português é show, mano. Não. E a batalha rolando no plano de fundo fica maravilhosa. Pô, sério, se um dia eu for no Rio de Janeiro no estúdio de dublagem, quero chegar pro cara, eu quero dar um abraço em quem cantou aquela música. Eu quero dar um abraço pro cara e falar que você é um filho de uma puta, velho. Você estragou um dos melhores episódios de Power Ranger pra mim, velho. Parabéns. Aplaudiria ele prontamente. Pô, cara, eu ainda pedi pra ele gravar um trechinho dessa música pra usar de toque no celular. Comigo atrás xingando, seu filho de uma puta. Vai lá, meu garoto sábio. Meus três temas de abertura é meio acirrado, porque o primeiro tema que eu vou citar é o de Lightspeed. Eu gosto daquele tema. Lembra aquela coisa de, o resgate, os heróis. Eu gosto desse tipo de coisa. Expedir também é um tema boa, eu gosto bastante. Obrigado por citar o meu, hein. Com a boca cheia de formiga. Ô, filho da puta, pera aí, ele citou SP mesmo. Eu vou te dar a chance de você voltar no tempo e mudar essas coisas, seu filho de uma puta. Não, a Vanessa escolheu o Time Force. Desgraçado. E o terceiro tema, um tema que eu gosto bastante também, que é Lost Galaxy. É legalzinho. Lost Galaxy é bom. Vocês escolheram todos os meus temas, agora eu tenho que mudar. Assim, uma observação. Por que todos os temas de. Quase todos os temas de Power Rangers tem aquela coisa de Gol Power Rangers? É porque esse Gol, ele é tipo. Uma maneira de se torcer, sabe? É, tá numa açãozinha. Uma coisa é certa. Uma série que foi uma merda e o tema foi uma beleza foi Override. Ah, vai a merda, mano. Foi o primeiro filho da puta, aí tem que falar todos os temas que eu ia falar. Mas eu já falei, então, você pode citar Override aí. Eu ia citar Override, é o único que tem um rapzinho recente, mó vacilo. Reaching for the sky in five ways. Five heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. Five rangers looking for the same five stones. There's treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the number one team. Power Rangers Operation Overdrive. Power Rangers Operation Overdrive. Sabe, acabou o seu? Sim. Vou citar o Overdrive só de zoeira. Overdrive, que tem o rap animado Ninja Storm. Eu gosto do tema de Ninja Storm também. E eu gosto, paz, meus senhores, do tema de Turbo. Porque eu acho que eu não sei. Ah, lembrei do seu. Vocês vão a merda. Vocês acabam com todas as músicas que eu gosto de Power Ranger, cara. Não, eu tô falando sério. Pra não falar que não tem uma abertura que eu gosto, que não foi citada. Eu gosto da abertura do Força Mística. Pô, cara, tem o Ed Force. Força Animal. Ah, claro, porque a música de Força Animal é muito legal, né, cara? A melhor música da franquia, né? Aquele cantor, parece que tá com dor de barriga. Do Samurai também, cara. Ninguém citou Samurai. Aí vocês citam a minha favorita, que é SPD. O Isaac, filho da puta, cita de Overdrive e de Turbo. Ah, fez uma merda, cara. Mas se doido, tô com você, querido. Eu posso mudar o meu de SPD pra IP. Não, você pode ir pra puta que te pariu. Isso você pode fazer. Então, escolha aí, cara. Vai de força. Deixa eu até relembrar aqui que música pode ter boa. Pior que não vai ter música boa nessa merda. Zéu. Cara, a música de Zéu é a mesma de Mighty Morph, cara. Zéu tá pra Mighty Morph como o Mega Force tá pra Samurai, na música. agora vamos falar dos top 3 Sexto Rangers. Então, pra começar, né? Ele ficou triste no último. Vai, Breno. Eu? Nossa senhora. Filho do cu, grita, vai, dragão, e gira que nem a Beyblade, seu filho da puta. Vai, dragão, é ótimo. O primeiro. Vai tomar no teu cu. Tem que ter sacanagem comigo. É, fez um pouco meio de inferno. Chupa, fica com o Derek. O Jason, segundo. O poster da Cracolândia. Eu vou citar o Tommy como branco, porque eu acho ele melhor como branco que como verde. Eu vou citar a Cat Ranger de SPD, com essa doutora Cat muito foda. Pô, ela durou 2 minutos, cara. Foda-se, ela é foda. Ela é foda e ela é gostosa. E por último, mas não menos importante, o piloto do Zord Mammoth, que é o Ken. Citar essa porra. Zord Mammoth tava demorando, falta só uma coisa pra gente citar agora. Primeiro Ranger essa que eu vou citar vai ser o Tom como Vic, porque foi o primeiro e acabou. Tomara que você acorde com a boca cheia de formiga. Eu ia citar o Jason, só que o Breno escolheu ele primeiro. É, o segundo Ranger que eu escolho é o... Qual que é o nome do Lightspeed, deu branco? O Red Titânio? É o Ryan. E o terceiro Ranger que eu vou escolher é o Ranger Sombra. Maldito! Eu gosto dele, ele é mal-humorado, então, mas eu gosto dele. Pô, sério, mas toda vez que eu vi SPD, isso, toda vez que eu via ele no meio da luta, eu tava ele todo sério, o cara esperando que ele todo sério, fodão no meio da briga. Ele, eu vou te matar, gato, gato, gato, gato. Tá escorrendo, cara. Toda vez eu imaginava isso. Então vai, Vanessa, vai lá, eu vou ficar com os piores. Deixa eu ver o Eric, eu gosto do Eric. Ah, defensor dos quadros é o primeiro. Sempre. Posso adivinhar quem é outro, Vanessa? Começa com T e termina com Trent. The Trent. Ah, eu não decidi o terceiro, foda-se. Eu quase escolhi o Trent como o Ranger do Mal, cara. Porque ele como vilão, ele é foda, cara. O problema é depois que ele fica do bem. Ah, Sam. Sam. Pera aí, você não tá falando da lâmpada, não, né? É a lâmpada mesmo que ela tá falando. Ele é o Ranger Sininho, velho. Ranger Sininho. E levando em consideração que nessa época era da Disney, faz todo sentido ser o Ranger Sininho. Tipo isso aí, Ranger Lâmpada. Ele vira um ser de luz. Ser de luz, nossa. Sou muito nosso lar. Power Ranger, força da mesa branca. Que nos leva a crer que o Serpenterra, na verdade, é o dragão que o São Jorge matou. Então, qual é o São Jorge? Só pra avisar os ouvintes, não usamos drogas, tá? O Isaac, eu não tenho certeza. Como a galera já escolheu todos os sexto Rangers legais, não, o Breno escolheu o sexto Ranger legal, que é o Zen. O Zen, né? Não, escolheram o Kruger também já. Bom, eu escolho o Hunter quando ele é mau. Enquanto ele caça, né? Nossa! Casal Alberto! Eu gosto também do Tommy como mentor em sexto Ranger, no Dilantânia. E deixa eu ver um terceiro que não seja tão inútil quanto todos os outros. E o Ranger Fantasma. Porque eu, particularmente, gosto muito do Ranger Fantasma, é um clássico. O Ranger com capacete de moto. É, o Ranger com capacete de moto e roupa de motoqueiro. E qual é o superpoder incrível dele? Esse cara invisível. É. Nossa, ele tem a capa de invisibilidade do Harry Potter, hein? Eu nunca entendi porque no espaço eles pegaram aquela joia lá do Ranger Fantasma lá e falaram: não, porque aqui tem poder de fuder a Mariola inteira. Mas, tipo, ele não demonstra ser poderoso. Eu gosto dele, mas ele é meio inútil mesmo. Que coisa tosca aquele romance dele com a Cass. Nossa, o Isaac também era apaixonado pela Cass. Cara, eu gostava da Dimitri. Falando nisso, que planeta é esse que a mulher se veste de odalisca e combate o mal no universo? Eltar era um lugar, né, cara? Era um lugar. Ali era um evento. Eltar deve ser um planeta legal pra se passar férias. É a Disney do universo. Cansado da sua vida como em seu planeta? Venha para Eltar! Aqui a libertinagem é gratuita. A propaganda de Eltar é tipo assim, a mistura perfeita entre o mundo mágico da Disney e 50 tons de cinza. Nossa! Ali tudo acontece, cara. Ali é onde a magia acontece. É, entenda isso como você quiser. Senhores, todo mundo tem aquele seu personagem, que tem aquela voz que marca, que preenche o espaço, aquela voz que você ouve no despertador. Quem é seu dublador favorito dos Power Rangers? O meu, vou adiantar logo, caguei pra vocês, é o segundo dublador do Tommy, Jorge Lucas, e depois o primeiro dublador do Tommy. Cara, eu não gosto do dublador do Tommy, porque ele é o dublador do Keanu Reeves. Eu gosto do Keanu Reeves. Keanu Reeves tem cara de nada, velho. Cara, o Keanu Reeves, Orlando Bloom, Jason Momoa, são atores cara de pôster, velho. Vai ter retaliação da Vanessa. Ela tá pedindo o direito dela de réplica. Meu último dublador, só pra fechar aqui e passar pro próximo amigo. Meu último dublador é o dublador do Dustin, nosso querido Valdo. José Leonardo. Ele tá velhinho com voz de moleque ainda. Ele é foda, cara. O meu dublador favorito é o Eduardo Moreno, que é o dublador do Jason. Eu não vou falar o José Leonardo, porque ele dublou o Andrews, então não vou nem falar o cara, porque o Isaac já citou. Mas será conhecido no universo como o melhor de todos os tempos? Desculpa, cara. Abraço, Tommy. É o Deus Jedi Power Ranger. Ele dublou Valdo. O mito, né? O mito mitoso, a legenda. E ele dublou o Casey, velho, de Fúria das Selvas. E, por último, cara, eu vou citar o dublador do Wes, que eu não me lembro o nome dele. Dublador do S. É, eu acho que é não sei o que, Monjardim, mas eu não tenho certeza. Charles Monjardim. Não sei. Ele dubla o Obi-Wan, ele dubla o Luke em Star Wars. O cara é foda, e a voz dele combinou perfeitamente com o S, cara. Vai lá, sabe, sua vez. Voz, eu gosto da voz do Sky. Outra voz que marcou bastante também é a voz do Zane, que eu também tenho o Leo, ele também chegou do Leo. Que você também pode conhecer mais como Meteoro de Pegasus. Isso, Seiya, Vulgo Seiya. Que dublou um dos melhores Ultramans da história, que é o Ultraman Dyna. Foda foi ele dublando dois personagens ao mesmo tempo no... E por último, só pra zoar, a voz do Dylan e se fode aí. Mas quem? Do Dylan? A voz do Dylan e se fode aí. A voz do Dylan é monstrona. Pô, toda vez que eu ouvia a voz do Dylan, eu ficava esperando ele falar espectro patrono. Se fode aí. É o Harry Potter, velho. Foi isso. Não sei. Eu não lembro o nome dela. É a Diana Torres, parece. Ela dublou a Dama. Meu Deus, é verdade, nossa. Ela dublou a Dama. As vozes de Power Rangers se repetem e fica legal, né, cara? Nossa, é verdade mesmo. A dubladora da Kimberly, na voz da Kimberly eu gosto, mas ela fez a voz da guria no Operation Overdrive, a amarela. Não, eu tenho um problema com a Silvia Salucci muito foda, que é toda personagem que ela dubla, eu me apaixono pela personagem. Cara, eu acho a voz daquela mulher o trem mais lindo do mundo. A única personagem dela que falhou foi a Kimberly. Eu prefiro a Kimberly do que a amarela do Operation Overdrive. Eu não, porque eu acho a amarela do Operation Overdrive muito bonitinha. Cara, a Silvia Salucci tem uma voz tão bonita que ela conseguiu fazer eu achar a Buffy bonita. Cara, eu vou caçar aqui a imagem da Silvia Salucci pra ver se a voz compensa. Mudou a dublagem do Samurai? Então, eu tenho uma teoria. O preço dos dubladores é mais ou menos o mesmo, em São Paulo ou no Rio. Mas eu acho que os estúdios de São Paulo, em outras partes, eram mais baratos. Então, às vezes a distribuidora optou por dublar lá e pra ter uma rotatividade maior de vozes, porque no Rio já tava saturado. Então, juntou o útil ao agradável. Mas aí é teoria minha, eu não sei. Ah, eu gosto da primeira dublagem do Samurai, entendeu? Aí quando muda, sei lá, fica ruim de assistir, cara. Tanto que a segunda temporada toda eu assisti legendado. Cara, a Rosa, quando mudou pra São Paulo, a Rosa ficou com voz de atriz pornô. E a voz que pra mim ficou mais bizarra é a voz do Kevin. Que a primeira você até aceitava, mas a segunda, mano, parece que tinha 12 anos. A primeira você gosta porque é a voz do Keanu Reeves. Exatamente. É, cara, desculpa, eu gosto do Keanu Reeves. Não, mas mesmo assim, tem voz que, por mais que o personagem às vezes não combine com a voz, passa batido. Mas tem umas que não dá, mano. Não dá. Todas as dublagens que eu vejo no Super Mega Force, no Mega Force, tem dança de fome. Porque é muito ruim. Desculpa, mas é ruim, cara. Eu acho que se mostrar a gente fazendo uma dublagem pelo Skype ia ficar melhor. Sim, eu posso falar a terceira pessoa. Fala, Vanessa. A voz do Astronema. Ah, Fernanda Fernandes. Eu adoro a voz dela. Fernanda Baroni. Daqui a pouco o Isaac vai assim, deixa eu procurar pra ver se é a voz como diz. Fernanda Fernandes, né? Quem não falou ainda? Eu. Vai, Breno. Eu vou citar o Felipe Maia, que dublou o Luffy na Força do Tempo, dublou o Connor, de No Trovão, e o Dominique, em Fúria da Selva. Sim. Eu tô vendo dublado também, tô achando resposta. Dublou o Arqueiro Verde, e Malvê. Inclusive, dublou o Matt Murdock em Demolidor na Netflix. Bom, uhum. Meu segundo dublador é o Marcos Souza, que dublou o Xander e o Trip. Dublou o Devin, se não me engano, de No Trovão também, né? E o terceiro, deixa eu ver... A dubladora da Kira. A voz dela na Kira ficou perfeita. Ana Lúcia. É a voz da Tânia também, né? Sim. O que cagou ela foi a vida mesmo. Senhores, esse foi o nosso Morphcast número 8, eu acho. Vamos às considerações finais. Breno, onde não podemos te encontrar? Bom, quem quiser me encontrar, tô lá na Força da Zoeira, página e grupo. Quem quiser, acessa lá. Coisa super bacana, a gente tá preparando algo novo em breve pra vocês aí. Qualquer coisa, tamo lá. Sávio? Bem, eu tô sempre por aí, né? No consultório. Sabe onde me encontrar. Legal. Obrigado por sua contribuição inútil. Vanessa, vai contigo. Então, eu tenho uma ou outra matéria sempre falando mal de alguém. Aqui, no Interruptor Nerd. Boa, Vanessa. João. Bom, vocês me encontram na minha casa. Né. Seja lá ela onde vai ser, que eu ainda não decidi, mas decidi essa semana. Bom, eu não vou falar entre no Interruptor Nerd, porque vocês estão ouvindo essa merda, vocês estão lá, né? Maravilha. E, gente, um dia eu faço feed, tá? No iTunes. Um dia. Então, senhor Isaac, as suas considerações finais? Minhas considerações finais, vocês podem me achar nas páginas de Power Ranger decente do menino no Facebook. Tô sempre lá comentando todas as publicações, por mais que seja inútil a minha contribuição, entendeu? O Legado do Poder, o Centro de Comando, a Molecada da Força da Zoeira e fecho também com a Molecada do Mega Power Brasil. Tamo junto. Me acha também pelo Twitter, arroba Isaac Carvalho. E de qualquer forma, estamos aí. Visitem o Interruptor Net com frequência, fazendo jabá aqui por amigo. Sempre tem uma matéria legal. Por mais que você não goste de alguma coisa, leia, porque toda cultura inútil em algum momento vai ser útil. E é isso, vamos para os comentários. Fala galera, e aí, eu tô aqui agora de volta, e o João tá aqui comigo, né João? E aí, porra? Agora a gente vai falar de duas notícias que saíram aí esses dias, que foi o registro da marca Dino Ninjas pela Saban Brands. A Saban Brands registrou, muitos estão achando que tem a ver com a adaptação de Ninja, mas pode ser. Mas, por enquanto, não é nada oficial. Pode ser um registro de proteção de direitos autorais, como muitas marcas fazem aqui no Brasil, ou como pode ser nada também. Eu tenho uma teoria que isso pode ser outra coisa que as pessoas não cogitaram muito ainda. O que tu acha? Um especial, tipo a Batalha dos Rangers Vermelhos. Pode ser. E após os crossovers serem episódios maiores. Eu acho que pode ser algo assim. Faz sentido. Eu pensei junto com a galera lá dos grupos o seguinte. Eles poderiam estar pensando. Olha, é um gerundismo do caralho. Eles poderiam estar pensando em algo como aconteceu com o Alien Rangers. Depois do Dino Charge, depois do Super Dino Charge, eles fazerem uma ligação com uma futura adaptação do Ninja. Isso não deu certo no passado, tá? Alien Rangers foi legal? Não. Foi bem fraquinho mesmo, foram 10 episódios bem fraquinhos. Que aí o legal que depois apareceu foi o Power Rangers Zell. Só que isso vai causar uma confusão agora no futuro, por quê? Se a Saban adaptar o episódio especial que o Kakuranger, Hurricanger, se encontra com os Ninjas, vai causar uma confusão, porque Alien Rangers não eram ditos como ninjas. E vai causar uma confusão agora se ela adaptar e falar Alien Rangers aqui, mas o que tem a ver com ninja? Sim, também com aquele cabeção que eles tinham, né, cara? Pode passar por ninja, ia ser meio bizarro. Os caras não podiam dar meia porrada que tinha que tomar água. Nos tempos atuais, isso ia ser meio foda, né? Foram poucos episódios mesmo, foram poucos episódios. Mas eu acho que não tem a ver não com essa ligação. Eu acho que foi só um simples registro. Ah, vamos registrar essa marca aqui pra ninguém usar, entendeu? Eu tava até comentando com o João antes da gravação, quando teve o lançamento do videogame Xbox, tinha um doidinho lá, um retardado, que registrou o domínio xbox.com pra ele, né? Talvez queria tirar dinheiro da Microsoft, só que a Microsoft ganhou o domínio na justiça. Ela ofereceu dinheiro, o cara não quis, mas ela ganhou na justiça. Pode ser pra isso que a Saban esteja fazendo o registro dessa marca, né? pra proteção mesmo. Eu acho que não vai ter necessariamente algo a ver com Ninja, ou adaptação, ou uma coisa que eu vi os caras comentando, nossa, será que os Tokyo, os personagens de Dino Charger vão virar os personagens de Ninja? Não, velho, não tem porquê. Esse negócio de elenco por 3 anos só deu certo no passado, né? E ninguém sabe direito porquê, cara. Porque, na boa, eles não sabiam atuar muito ali. Não tinha bons atores. Quem aguentou 2 anos de Super Mega Force, imagina você tentar manter a audiência da mesma coisa durante 4 anos, isso é praticamente impossível. Muitos seriados passam por declínios. Alguns até acabam cancelados. É um risco enorme se isso acontecer. A gente tem outra notícia também. O Fórum Ranger Crew, a gente chama de Ranger Crew, lançou uma enquete para ver o que os fãs querem, né, na próxima adaptação, depois de Dino Supercharge. Ou eles querem que adapte Ninja ou Tokyuger. Então o fórum lançou essa enquete com a bênção, né, da Saban. A Saban falou, não, olha, a gente vai estar de olho nessa enquete. Não significa que o vencedor dessa enquete vá ser a adaptação, mas a gente vai estar de olho nessa enquete. Comercialmente, vamos dizer que a Saban ela se importa com os fãs. Olha, tá, aquele negócio, a Saban não dá garantias de que vão usar o vencedor com uma próxima adaptação. Mas como Tokyuger vai ser quase impossível virar adaptação, e Ninja com certeza vai ganhar, é provável que a próxima série seja Ninja. Bom, vamos ler os comentários, vocês que comentaram aí no podcast sobre Dino Trovão, né, o Morphcast, número 7. Inclusive, a gente recebeu muitos elogios em relação a esse podcast. Muita gente que não acompanhou Dino Trovão na época, ou acompanhou até a metade, se interessou em assistir novamente, né? Se interessou em acompanhar novamente, porque esse é o ano dos dinossauros, né, João? Exatamente, cara. E é legal, cara. Principalmente agora que o Dino Charger vai entrar em ato, é bom ver alguma coisa boa de dinossauro, né? Que não... Não fica só na nostalgia, tipo o Mighty Morph, sabe? Sim, sim. E pra quem quiser acompanhar Dino Trovão aí, pelo menos se assistir um episódio por dia na Netflix ou no Mega Filmes, se é que tem lá, vai aí 38 dias pra acompanhar aí a saga do Tommy, do Connor e dos nossos amigos aí. Olha, queria que o João começasse lendo um comentário que é do parceiro dele. É o Anderson Luiz, do blog 3x1 Podcast. Que é muito bacana, de passagem. Vão dar uma conferida lá, que é do caralho, velho. Aí ele fala assim, recomendo. Ó, deixa a gente orar por comentários, eu sempre comento. A gente não tá falando especificamente de você, tá falando de todo o resto que houve. Porque, olha, a gente teve 28 comentários, contando com as nossas respostas. Os podcasts, os smartcasts têm, em média, uns 200 acessos, 200 downloads. Então, pelo menos, as pessoas ouviram essa merda. Porra. Pra vir 28 comentar, velho, 10% do negócio, vão a merda, né? Vão a merda mesmo. Vocês têm que comentar, velho. Tipo, a gente não vai ficar brigando com vocês comentam. A gente vai ficar pesando nos erros de português de vocês. Mas errar humano, cara. Erra aí, a gente tira sarro de vocês. Às vezes tira um sarro de mim porque eu escrevo alguma coisa errada também. Aí ele falou, sempre comenta. Obrigado, cara. Continue assim, cara. Obriga esses viados a comentarem também. Aí ele, bem, esse comentário servirá tanto para o cast 6 quanto para o cast 6. Então, desculpa, a gente esqueceu. Já tínhamos gravado o cast 6. Verdade. Fomos burros. Somos burros. Desculpa, a gente vai fazer um flashback aqui. Nós vamos entrar no Megazord da Força do Tempo. Sim. E consertar isso. Vocês me fizeram ficar com a maior vontade do mundo de rever Dino Trovão e começar a assistir Dino Charger. Só não sei se é bom. Não, né? Ele só não sei se isso é bom. Olha, cara, todo hype é válido. Todo hype é válido, menos o de Megaforce. É. Ele falou assim, vocês estão de parabéns pela evolução do podcast, tá atento? Valeu, problemas continuam, cara. Desculpa mesmo, mas tá extremamente complicado poder arrumar isso. Mas olha, do primeiro pra cá, uma puta de uma evolução, caralho. Uma puta de evolução. Pô, cara, a gente tá evoluindo devagarinho, mas. Vinheta? Volume, vinheta. É gravação. Porra, velho. A organização pra gravar, principalmente, tá muito evoluída. Desculpa aí, gente. Eu vou melhorar, deixa só eu me mudar direitinho. Arrumar tudo, aí eu vou ter mais tempo ou não pra arrumar tudo. A gente nunca vai ser um jovem nerd, tá? Só pra. A não ser que vocês queiram pagar a gente pra gente fazer o podcast e engordar. É, a gente comprar um MacBook pra poder fazer edição. Exatamente, eu só não vou poder ficar barbudo porque eu não consigo ter barba. Mas eu raspo a cabeça se for ganhar dinheiro com isso. A intenção do projeto é ser o único de Power Rangers. A gente tá conseguindo. Exatamente. E quando a gente cansar, a gente vai pra outras franquias da Saban. Tipo Power Ranger. Não, mas sério, gente. Agora é uma dúvida que eu tenho. Eu ia até propor pra galera. Me falem vocês. E aí, o que vocês acham de a gente falar de outras franquias da Saban? Como Troopers e Masked Rider? Vocês acharem da ideia? A gente até pensa nisso. O Anderson continua aqui. Em relação ao acidente com a espada, o qual não acompanhei tanto, mas pelo que eu vi vocês, o Jason foi vulgarmente conhecido. O Jason, vulgarmente conhecido como Tom, faltou uma vírgula aí, foi e está sendo um babaca de escala maior. Com certeza, velho. Ele está se provando o maior babaca da história do mundo. Eu acho que é assim, quando a pessoa é formadora de opinião, a gente tem que pensar muito bem no que fala. Caso Ricardo Medina, tá? Vamos colocar o pingo nos is. Isso é da vida pessoal dele. Sinceramente. Eu, como fã de Jason Dave Frank, eu achei babaca e eu fiquei chateado, cara. Tipo, não vai manchar tudo que ele fez na franquia Power Rangers. Isso tá imortalizado e foda-se. Como fã, posso falar que eu fiquei muito pé da vida com a babaquice dele. Então, vamos falar com o Luiz Felipe Nogueira. Luiz Felipe Nogueira, esse aí acompanha a gente aí já tem uns 2 anos já. Ele falou o seguinte, até hoje eu me arrependo muito em não ter dado devida atenção às sagas da Disney. É porque vocês têm um preconceito com Disney, o Fábula, Disney, entendeu? Vocês têm que parar um pouco esse preconceito, que Disney não é só Fábula não, cara. Disney hoje é Marvel, mas eu até te entendo. Tirando a RPM, que eu assisti por completo, as outras eu fui. Dino Trovão é um exemplo disso. Como não sou expert na temporada, meu comentário será sobre o ponto de vista dos participantes. Parabéns pelo conhecimento na temporada. Cara, aqui a gente só fala realmente do que a gente gosta. E a gente também, cara, pesquisa e tal. Pô, quando a gente foi gravar de Dino Trovão, a gente marcou, acho que foi com mais de um mês de antecedência, não foi? Mais que um mês de antecedência. Eu fiz um bloco de notas com uns 15 tópicos pra falar de Dino Trovão. Todo mundo reassistiu a série. Tem que ter conhecimento quando você vai falar de alguma coisa aqui, cara. Aqui a gente não faz fachada. É, mesmo não tendo acompanhado muito, não cheguei a ficar perdido durante o Morphcast. Bacana, cara, mas você tem que assistir. Tem que assistir para ter a emoção mesmo do negócio. Os comentários, juntamente com os textos e episódios editados pelo João, deram uma certa clareza sobre o assunto. E isso é um ponto que eu tenho que elogiar do último podcast, porque além de ter dado clareza sobre o assunto, dava muitos momentos de risada, como você citava algo e o João encaixava o texto do episódio. Ah, cara. Principalmente quando falamos da carta da Kimberly pro Tommy, aí ele vai lá e coloca o texto do episódio. Essa é a ideia. Quanto pela qualidade do material, pelo menos o que eu vi, pois se não teve alguma falha que foi consertada, por favor, conserto eletrônico ou conserto de arrumar é com S. Conserto com C é musical, tá? Vou deixar vocês bem claro, não tô brincando com o Luiz, não. Morphcast também é cultura. Não teve nenhum problema entre a transição. Eu não entendo, a pessoa escreve conserto errado, escreve a palavra transição certa. Porra, uma mais difícil que a outra. Dos lados dos foi com os microfones dos participantes, pois alguns ficavam mais baixos que os outros. Isso eu posso explicar. Isso não é coisa de edição. É qualidade de microfone de cada um. Ele finaliza falando assim: sobre o último comentário sobre o episódio. O último episódio para onde Zell, onde Book. Último não, o episódio para onde Zell. Um Book School acha que o Jason é o herdeiro da fábrica de papinhas de bebê. Na verdade, eles descobrem que o herdeiro era o Ernie. É. Cara, eu não me lembrava que era o Ernie, cara. Isso foi muito bacana. É, valeu, galera. Até o próximo Morphcast. E você ainda tá na lista dos que vão participar, viu, cara? A gente tá falando dessa lista há muito tempo. Só você, se eu não me engano, tem problema com o computador. Você tem que arrumar essa porra desse computador, cara. Mas deixa eu ler aqui o comentário do Felipe. Felipe, meu querido, adoro seus comentários bíblicos, cara. Aí o Felipe coloca aqui. E aqui estou eu de volta para deixar outra Bíblia nos comentários. Continue assim e copiem o Felipe, seus vermes. Não comentei no último podcast por preguiça mesmo, filho da mãe. Tinha tanta coisa para comentar. Tinha certeza que queria ficar maior do que o comentário que fiz no casting do novo filme de Power Rangers. Caralho, maior que aquele? Cara, aquele comentário é Senhor dos Anéis. Porra, eu imprimi e fazia aqueles rolinhos que nem aqueles que abriam no passado para ler o crédito. É, abriu o decreto lá. É, porra. Sabe aquelas listinhas de filme de menina? Eu só tenho algumas coisinhas que abre o papel e sai rolando pela rua. Mais ou menos isso. Mas continua assim, isso é bacana. Aí ele... Mas tem uma coisa que eu queria ter comentado. Era pedir que fizesse um switch on sobre aquelas outras bizarrices feitas pela Saban que foram comentadas no final. Aí, ó. Alguém aprovando tá a ideia. Tá feito. Beetleborgs, cara. Olha só, a gente tem três coisas pra falar. Eu conheço como Heróis por Acaso. A Saban tem mais coisa que não veio pro Brasil, viu? A gente tem que pesquisar. Eu tô ligado, então, mas... Vamos ver se a galera aprova a ideia, né? Vamos esperar eles falando. É. Meses se passaram e agora estamos em outro episódio do Morphcast. Mas foi bom ver que notaram minha ausência. Ah, meu Deus, que carente. Sobre Dino Trovão, devo dizer que além de ser uma das melhores temporadas Disney, concordo. Eu discordo dela ser tá atrás de SPD, mas... Não, por favor, né, velho? De RPM eu concordo, de SPD não. Também é muito... SPD tá ali, né? Também é muito superior a Mighty Morph. Com certeza. Desculpa aí, Mighty Morph é legal, mas ele é mais nostalgia do que qualidade. E entra facilmente no meu top 10. Mesmo tendo uma história bem bacana, com personagens ótimos e algumas reviravoltas legais, os melhores episódios, na minha opinião de merda, foram os de fanservice, o que não tiveram muita relevância na trama. Meus favoritos foram Espírito de Luta, muito bom, adoro esse episódio, Legado de Poder, todo mundo gosta, Tempestade Trovão, que é do caralho, não tem como falar, né? Mas A Paixão de Connor também é ótimo. A Paixão de Connor não é fanservice, só corrigindo, tá? Concordo, não é fanservice, ela é extremamente importante no desenvolvimento do Connor. Aí ele continua aqui. Aquele que assistem a Barranger, que é um Sentai bem ruinzinho, só posso falar bem da Barekiller e da abertura, que são as únicas coisas boas realmente de a Barranger. Fãs de a Barranger vão a merda. O que tem pra dizer aí? A Barekiller foi foda. Merece ser assistido por qualquer hater, junto com o episódio 5 de Akiba Ranger Season 2. É, mais ou menos, porque os haters não entendem exatamente aquele episódio do Akiba Ranger. E o que falar dos personagens? Ao contrário da atual Saban, a Disney sabia como fazer os personagens carismáticos. Mas quando errava, a coisa ficava feia. Tipo a vida. Puta, falou da vida. Connor, Ethan e Kira foram ótimos. Ainda tivemos o retorno do Tommy, um sexto Ranger bacana e vários coadjuvantes memoráveis. Além dos vilões extremamente carismáticos. Concordo, cara. O Mesogog era do caralho, velho. E quanto a Dino Charger, eu acho que o tal crossover com Dino Trovão e Mighty Morph é mais do que necessário. Discordo, tá? Só pra deixar claro. Poxa, a Saban não entrega nada desse há anos, e os últimos crossovers, a Batalha de Rangers Vermelhas e a Batalha Lendária, foram supríveis. O fato de terem pulado o GoBusters foi quase ofensivo. Ah, cara, mais ou menos. Se a gente for lembrar que eles pularam Die Ranger, entre aspas, nem é tão ofensivo. Olha, eu vou só discordar do João, que eu acho que o crossover entre os dinossauros, falando em termos de marketing, é excelente pro Power Rangers. Pra gente, depois que a gente viu o Super Mega Force, aquele monte de Super Sentai que não foi adaptado aparecendo, eu acho que esse crossover é o de menos. Aí ele falou assim, então eu acho que se fizesse um crossover com outras temporadas sobre dinossauros, teriam como compensar esses erros, menos o de Gobossas. Gobossas foi uma perda lamentável. E ele coloca aqui que espera que adaptem Gobusters em 2017 em vez de Ninja ou Tokyuger. Cara, seria um sonho, mas não vai rolar. Aí ele põe aqui uma ideia dele que... Eu não vou ler, gente. Desculpa aí. Vamos lá ler que o bagulho é grande. Posso ler? Eu leio rapidinho. Vai lá. Ok, vamos lá. É um crossover de três partes, um argumento interessante para juntar os três times. E gravação 100% original. Ideia. Na primeira parte, os Knights descobrem outra fonte de poder além das Energias. As Ginopedas. Porque não perderam um jeito de trazer seus poderes de volta. Como assim? As Ginopedas perderam os poderes. É, virou pó. Não, virou pó não, mas elas perderam os poderes. Virou um artefato que vai caber no museu, segundo o Tommy. Os Rangers lutam contra ele, mas perdem o combate. Porém, o Ranger Azul consegue pegar as caixas com as pedras. Ao final do episódio, eles conhecem Connor, Kira e Tempente. E na parte 2, eles recuperam seus poderes e se juntam para lutar contra Mudares e Ultra, que foram revividos por Sled. No final dessa parte, eles novamente perdem e fogem. E na parte final, Tommy aparece junto de Jason e Adam, os únicos Rangers realmente bons e Mighty Morphin, para o encontro final contra os vilões. Esse seria não só um bom crossover, mas também um bom final para Dino Charge, abrindo espaço para Dino Super Charge. Velho, é uma temporada que faz um gancho pra outra. Não tem final. Também daria um bom gás na série, que anda muito boazinha e cartunesca. Cartunesca! Cadê o clima mais sério de Fúria da Selva RPM? Ó, oh, Fúria da Selva não tem clima sério, tá? Só que tem um, RJ. Tem um RJ, o Senhor, né? Da Maconha. Não é sério aquilo lá, nem ferrando. A gente deve procurar lógica em Power Rangers. Mas se for pra fazer essa bagunça de jogar os caras aleatoriamente, a gente chama o outro produtor de volta. Ô, chega aí, Jonathan. Chega aí, tu tem umas ideias malucas de jogar os caras aí aleatoriamente pra lutar aí? Vem aí, chega aí. Você que é o RJ da produção de Power Rangers? É. Porra, porque tu trocou o produtor exatamente porque o outro fazia essas bagunças. Agora você quer bagunça, aí não dá. Continua aí, João. Aí, voltando ao texto normal, depois do fanfic dele... É, cara, tipo... Falando nisso, Felipe, escreve aí um fanfic, cara, que se for bacana eu quero ler. Agora voltando um pouco ao Morphcast, devo dizer que fica melhor a cada episódio. Valeu, cara, a gente tá tentando. Esse elenco podia estrelar um aqui pra Ranger BR. Mas existe, a Ranger é força da zoeira, cara. Mano. Mas continuando o texto aqui, aí ele coloca. Mas a Vanessa tem ficado meio apagada ultimamente. Ela é muito gente boa, ela tem várias ideias bacanas, mas ela é bem tímida. A gente vai dar uns empurrão nela nos próximos podcasts pra ela falar. Fora isso, o Morphcast está ótimo, agora com abertura em português. Até colocaram música da Emma nesse podcast, zoologicamente. O próximo deveria ser sobre dublagem de Power Ranger. Então, a gente falou um pouco de dublagem nesse episódio. Sobre dublagens, vamos dizer que tá anotado. E como ficou uma bela bosta ao caírem nas mãos da BKS desde Super Samurai? O povo da BKS deve ter ouvido tudo quente, né? De tanto que a gente fala mal deles. Caralho, o povo da BKS, quando clicar no qualquer podcast, a gente acha que a gente fala mal da BKS desde o primeiro. Qualquer podcast, aí os caras, olha, a orelha vai ficar tinindo, viu? E por que mudaram os dubladores do Ninja Storm no crossover do Dino Trovão? Isso a gente falou, velho, no podcast. Você que, eu não sei se o João editou essa parte ou você que não viu. Mas por que mudou? Porque o que fazia a voz do Dustin era o mesmo que fazia a voz do Trent. E às vezes o dublador, o Peterson Adriano, que dublava o Blake, às vezes ele não tava na hora, ou ele não queria dublar, eu não sei, cara. Ele tava doente. Então. Um tava doente, um não tava disponível, porque tinha se mudado, e um também tinha a mesma voz e optaram por não mudar. É, porque eu acho idiotice, porque hoje em dia você tem filmes que existem gêmeos, nos filmes, e eles usam a mesma voz pra não... Aí ele termina com uma foto da Emma Lahana, que é uma coisa bonita de se ver, porque tá melhorando o post. Feliz dia da mulher pra você, João Gabriel. Ha, ha, ha, viado. A qualidade do áudio... Deixa eu isso rapidinho. Não é viado não, Diego. Seu cu que é torto, filho da puta. Porra, todo mundo elogia. A qualidade do áudio ficou esquisita. Ah, Diego, porra. Sim, Diego, reouve que eu já arrumei. Ah, tá. Puta, ficou muito esquisito. Eu coloquei o fone. Eu, caralho, só tô ouvindo o João, fudeu. Aí eu coloquei o outro lado do fone e falei, eu arrumei isso na hora que você me falou, Edmar, eu arrumei. Peraí. Dois, quatro participantes, dois saem ao lado esquerdo, dois saem ao lado direito. Mas deu pra ouvir de boa. O Dino Thunder é uma temporada boa. Tem a volta do Tommy, vários episódios legais, como o Tommy enfrentando seus Rangers do passado, e o episódio resumo da franquia, em comemoração dos 500 episódios, além dos já citados. Eles assistindo a Barranger Ranger e o crossover com Ninja Storm. É o que a gente falou em resposta pro Felipe. São episódios, alguns são episódios fanservice, né? Você falou aí que Os Índios do Passado é um episódio feito para agradar os fãs. E o resumo da franquia foi o episódio para comemorar os 15 episódios, foi feito para agradar os fãs. Não foram legais, eu como fã gostei muito. E o Abba Ranger foi feito para agradar ambas as partes, os fãs do Power Ranger e os fãs do Super Sentai. E o crossover com Ninja Storm também é feito para agradar os fãs. Ele continua falando assim: a Ranger mais gata de todas é a Kira. Sou apaixonado por ela. Eu achei que era a coisa, Dana, lá. Ah, agora que ele falou que a menina deu um follow nele, deu um tiro de pistola de energia na cara dele. Agora ele muda agora, né, seu viado? E acho a Cassidy uma fofa. Só esqueceram de uma pequena citação. A Kira retornando especialmente Operation Verdade. É, mas é que o podcast estava tão bom, cara, que a gente não queria falar de Operation Verdade. Ó, teve um podcast inteiro sobre os crossovers, cara. Então assiste lá, cara. A gente falou pra caralho lá já. Ah, claro que teve os uniformes da série em Super Mega Force, mas isso ninguém quis saber. Porra, é verdade. Teve o episódio 12 de Super Mega Force, que foi uma homenagem de Notovon. Caguei foda pra isso. Também. Não foi grandes coisas não, viu, cara? A participação do Esquadrão na Guerra Lendária. Foda-se. Bosta. Foda-se. Episódio lixo. O Tommy aparece em 3 lugares diferentes. Fiquei hypando essa porra desse episódio durante 2 anos, cara, pra sair aquela merda. E a versão estendida ainda é pior ainda. Eu não quero nem falar disso, não. Ah, lembrei também que vocês não citaram os easter eggs de Super Sentai naquele episódio que o Tommy funcionou as caixas. E aparecem vários logotipos de Super Sentai. Bacana naquele podcast e nós esquecemos mesmo. Eu não sei se a gente esqueceu ou se ficou o áudio muito bagunçado e eu tive que cortar. Mas eu tenho quase certeza que a gente esqueceu. Olha, Miabe, valeu. Só agradecer o comentário. Valeu mesmo você estar comentando com a gente. Você tá comentando nos grupos aí, espalhando a notícia e tal. E o João quer falar contigo, velho. Tudo que eu quero dizer, cara, é que eu achei muito bonito, muito bacana você ter escolhido o nosso podcast pra você se revelar homossexual, cara. Eu achei isso muito bonito. Porque no meio dos comentários ele põe aqui: já votou no Ranger Vermelho de Dino Charge para a revista Men's Health Magazine? Aí tá aqui, ó. Você colocar a foto do Ranger Vermelho sem camisa aqui no post. Eu acho muito bacana, muito bonita a sua parte. Eu sinto que nós somos responsáveis por você ter se entregado, cara. Pô, parabéns. No dia que a gente for fazer um podcast GLBTT, a gente vai te chamar com toda certeza, cara. Tá bom? Beijo no seu coração que está fora do armário agora. Comentário que a gente não leu porque ele é muito pequenininho, é do Christian Araújo: faça um podcast sobre RPM. Vai rolar, cara. Vai rolar, hein? Eu só não te prometo que vai ser o próximo, porque a gente não decidiu ainda. Mas vai rolar, pode ficar tranquilo. RPM é muito bom, cara, pra se comentar. Eu mesmo preciso assistir de volta. Exatamente. E vai ter a trilha do Paulo Ricardo. Ah, mais alguma coisa, Edmar? Agradeço a participação de vocês em todas as postagens do podcast que nós fazemos, em qualquer página, em qualquer grupo. É sempre bacana esse reconhecimento de vocês. Agradecer ao João pela edição, pelo trabalho de hospedar, como sempre. E agradecer todos os participantes do Morphcast, né? E falar pra vocês que essa fila de participantes, ela vai andar, relaxa. Ela vai andar, tá? A gente tem o nomezinho de vocês e tal. É um problema de agenda, assim mesmo, com vocês e com a gente. Mas a listinha tá saindo aí. Bom, é só isso que eu queria falar mesmo. Eu convido vocês novamente a participar lá do grupo que eu faço parte, que é o Centro de Comando Power Rangers, e a gente vai estar bagunçando lá com vocês, falando de Power Rangers, claro. Então, senhoras e senhores, é isso. Até mês que vem e abraço! Alô, tchau! Stories tall, it's what you want. Goodbye, because I am the one you should fear the most. Yes, I am the one who'll bring you down. And as long as I exist, there's hope for the world. Hope for the world. Hope for the world. Your mood. And I am the one you should fear the most.